Enfrentam-se em combates intensos no Torneio do Poder. Os ataques incríveis da equipa do Universo 11 são absolutamente explosivos. O quê? Son Goku, como é? Ver aquele combate deixou Son Goku completamente empolgado. Leva antes a vergonha da derrota contigo. Então e agora? Tu sempre vais querer lutar comigo, Hit? Eu vou deixar-te ir. Por me teres ajudado. Se chegarmos ao fim, tu e eu vamos resolver as coisas entre nós de uma vez por todas. Claro. Qual será o último universo a sobreviver no Torneio do Poder? Hã? Um combate desesperado. O sacrifício do Tartaruga Genial. Quantos é que ainda faltam? Deixa ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hã? Hã? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, são muitos! São muitos! Faltam menos de metade. Está na hora de fazer alguma coisa. Apanhei-te! Ah? Ele escapou! Muito bem, então tu transformas a tua energia em armas. Tens uma forma muito interessante de lutar, sabias? E tu ainda te mexes bem para um velhote de barba branca? Ouve lá, menina. Tu não tens a força necessária para me derrotar. Oh? E eu não gosto de bater em miúdas. Confiança não te falta, mas por acaso tens noção da minha força? Eu tenho andado a observar-vos. Desde que o torneio começou, que tipo de ataques cada participante usa e se são realmente fortes? E tu, por acaso, saberás qual é a minha outra especialidade, velhote? Está a seduzir ovelhadas? Que grande idiota! O Tartaruga Genial conseguiu reprimir os seus desejos carnais antes de entrar no torneio. Não resulta mais com ele. Ai, afinal resulta! Ah, tira, tira, tira, tira, tira! Por favor, pare com isso e tente controlar-se. Abraça-me! Seu velhote nojento, toma! Ah! Ai, esta foi por pouco. O quê? Como é que um velhote pode ser assim tão forte? Eu sempre vivi de acordo com os meus desejos, mas eu consegui suprimi-los todinhos. Percebes o que eu estou a dizer? Toda a energia que eu andei a desperdiçar está guardada dentro deste corpo que já atingiu os seus limites e ferve dentro de mim como se eu fosse um vulcão! E tu tentaste seduzir-me neste estado. Por isso, não me culpes pelo que pode acontecer. Assim não querem arranjar marido. Esta foi por pouco. Idiota! O velhote não saiu muito mal. Por momentos pensei que não resistisse. Bills, ele estava a fingir, com certeza. Bom trabalho, velhadas! Passemos ao seguinte. És tu o meu próximo adversário? Ah, afinal, deste por mim. Não sei se te apercebeste, mas eu também já te vi lutar. Usas a técnica do talismã e és do universo 4. Tu vais dar uma adversária excelente. Isso chega a ser insultuoso. Não está quente. É apenas uma ilusão. Tens razão. É apenas uma ilusão. Parece que já conheces a minha técnica e estás bem preparado para me enfrentar. Mas a minha técnica mística do talismã consiste em 76 golpes, bem como 129 ilusões. Serás capaz de ver todos? Isto também é uma ilusão. Mas onde é que ela se meteu? Impossível! Apanhei-te! Será que este buraco é real? Eu agarrei a tua sombra. Tu não vais conseguir sair do lugar em que estás. O meu planeta situa-se num lugar coberto de escuridão, onde a luz praticamente não entra. Eu detesto lugares iluminados. E, no entanto, é mesmo na sombra que eu sou implacável. Além da ilusão, tem outros poderes. Tu não vais conseguir vencer-me. Sim, é o que parece. Ainda bem que tu acertaste com o adversário. Ele vai usar a... Os meus companheiros são incrivelmente fortes em competições de combate. Mas os golpes, bem como os seus espíritos, são demasiado diretos. São fáceis de enganar. Por adversários que usam o engano e a ilusão. Por isso... Lidar com adversários com ataques problemáticos como os teus é a minha responsabilidade neste torneio. Turbilhão! Pronto! E assim vão duas. Uhul! Bom trabalho, velhadas! Continua assim e despachas mais uns quantos! Isso é uma cota! Como é que é? O velhote trouxe uma ferramenta para a luta. Se isto é permitido, então as agulhas convenientes também deviam ser autorizadas. Se esse é o caso, então a tua lutadora também fez batota porque estava a usar talismãs. Ela transforma a sua própria energia em talismãs. Por isso não é batota. Pois o ataque do nosso velhote é baseado na energia. O frasco é apenas um acessório, por isso é legal. Batota, batota! É legal! É legal! É legal! É legal! Claro que sim! Ainda bem que eles autorizaram. Eu não sei se o Tartaruga Genial estará bem. Hã? Usar o golpe do turbilhão contra um adversário tão forte só pode tê-lo deixado enfraquecido. Ei, paz e amor! Hã? Ele parece estar bem disposto. Mas o que... O que foi? As minhas duas melhores amigas, tu deste cabo delas. Como assim? Mas agora o universo 4 inteiro quer dar cabo de mim? Anda, vamos resolver isto. Seu velho senil! Uma transformação. Vou esmagar-te, velhota. Ele transformou-se e ficou mesmo grande. Tem mais força. Vou subir um nível. Seu velhote cheio de rugas, vou esmagar. És demasiado direto. Nem sequer preciso de ler os teus movimentos. Maldição! Deixei a minha raiva levar a melhor. Ele não passa de um avôzinho magricela. Só tenho de lhe acertar em cheio. Porquê é que eu não lhe acerto? Tu podes transformar-te, mas continuas a lutar da mesma maneira. Direita, em baixo, em cima, esquerda, esquerda, em cima, em baixo, direita. Grandes lâminas! É o teu fim! Eu devia ser mais rápido que o caquético! Tu podes ser um pássaro muito forte! Mas eu sou mais experiente! Bom trabalho, ovelhadas! E com este vão três! O velhote já conseguiu dar cabo dos três? Ainda não! Eu ainda não acabei! Realmente isto pode ser um problema! Foi um golpe em cheio! Impossível! Mas que contra-ataque feroz! Esse estímulo aos ventos de Domênios! O que é que tu estás a querer dizer? Este torneio está cheio de lutadores extremamente fortes. Mas numa situação extrema, o Ganes fica mais forte com os constantes ataques, ou seja, continua a crescer. Tartaruga! Aguenta um pouco! Eu já te ajudo! Não é hora de te preocupares com o teu mestre. Então, velhote, o reumatismo já te atacou? Parece que estás a ficar sem forças, avôzinho. Se continuarmos a lutar, ele vai tornar-se ainda mais forte e pode superar o Son Goku e os restantes. Eu vou ter de o travar. Dorme. Dorme, pequenino. O meu menino. O pequenino tem soninho. E agora? Nós? Vai nanar. Nanar. Maldição! Ele está a atacar-se a si mesmo? Como é que ele foi capaz? Se isto tivesse acontecido há 5 minutos, eu já tinha sido derrotado. Impossível! Não saiu nada mal para um velhote. Derrotar dois adversários já foi uma grande recompensa. Tenho a certeza de que foste um belo artista de artes marciais no teu tempo, mas os teus dias estão contados. Mas tu ainda estás a tentar levantar-te? Isso é patético, avôzinho! Aceita os teus limites e atira-te da arena de uma vez. Os meus limites? Tu ainda não viste nada! Não desarmes em tartaruga ninja! Tartaruga, para! Son Goku, Krillin, foram vocês que me ensinaram que este velho corpo ainda tem um futuro e ainda é demasiado cedo para eu decidir quais são os meus verdadeiros limites. Foram vocês os dois que me ensinaram isso com a vossa vontade de ir sempre mais além. Vamos! É que nem pensa! Mexam-se bem, lutem melhor, brinquem muito, comam bem e descansem muito. Ouviram? Aproveitem as vossas vidas ao máximo. Mas porquê é que ele não cai? O Tartaruga estará sempre convosco. Este vai ser o maior e mais poderoso Kamehameha. Acredita nisto? Vamos, tu também? Mas que fantástico, velhadas! Não é velhadas! Ele é o tartaruga genial! Hã? Hã? Tartaruga genial! Para com isso! Tu não podes voltar à arena! Tartaruga! O nosso combate ainda não acabou! Tartaruga! Acorda! Tartaruga! Acorda, por favor! Acorda, tartaruga genial! Tartaruga! Acorda! Por favor, Son Goku! Por favor, acorda, tartaruga! Tartaruga! Tartaruga genial, tu voltaste! Onde é que estão aquelas anjinhas lindas? Viste-as? Tartaruga genial! Tartaruga genial! Estás vivo! Vamos. O combate está longe de ter terminado. Levanta-te e dá-me uma ajudinha, sim? Ele está vivo, ainda bem. Ei? O quê? Oh, carequinha, como é que se chama o Velhadas, afinal? Eu pensava que tinhas ido desta para melhor. Nem sabes a quantidade de anjinhas giras que há do outro lado. Ouve lá, de certeza que não estavas só a sonhar? O Tartaruga Genial ultrapassou os seus próprios limites. Faltam 34 minutos para o torneio terminar. Temos um atirador furtivo do Universo 2 atrás de nós. Estamos a ser atingidos por todos os lados. Não conseguimos perceber de que lado é que estamos a ser atacados. Por este andar ainda vamos ser derrotados. Vegeta! Tenshinhan! Está na hora do tudo por tudo! No próximo episódio de Dragon Ball Super, encontrem-no! Uma luta desesperada com um atacante invisível. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!